grande amor foi embora para sempre. Chorando eu fiquei desesperado. Ela foi levando minha paz, deixando um coração apaixonado. Ela foi levando minha paz, deixando um coração apaixonado. Ela não sabe que a tristeza me consome, pois sem ela eu sou quase ninguém. Embora sei que ela ama outro homem, para mim ela foi um grande bem. Embora sei que ela ama outro homem, para mim ela foi um grande bem. Choro sozinho em meu apartamento, de saudades da mulher que já foi minha. Me desprezou, me deixando num tormento, partiu levando a felicidade minha. Me desprezou, me deixando num tormento, partiu levando a felicidade minha. Ela não sabe que a tristeza me consome, pois sem ela eu sou quase ninguém. Embora sei que ela ama outro homem, para mim ela foi um grande bem. Embora sei que ela ama outro homem, para mim ela foi um grande bem. Choro sozinho em meu apartamento, de saudades da mulher que já foi minha. Me desprezou, me deixando num tormento, partiu levando a felicidade minha. Me desprezou, me deixando num tormento, partiu levando a felicidade minha. Me desprezou, me deixando num tormento, partiu levando a felicidade minha.